direita, afastado 11 milhas, Airbus da TAM, em descida para 4 mil pés. Informação de tráfego, câmbio. Ciente, o Zulu de Leclerc. Está autorizado a atenção para o 085? Eu sugiro que o senhor mantenha 2.500 em função do tráfego que acabei de lhe informar, câmbio. Ciente, o Zulu de Leclerc, muito obrigado. Saúde, saúde, reparte da Papá. A gente está na caixa de Papá, o alto está no Rio, Papá Romeu, até o Juliette Serra, no farol de Tatuã, no meu país. Se arrasta na série controle 1, 20, decimal 8. 1208, obrigado. Patrulha, Papa Romeu, até o Juliette Serra. Helicóptero, Papa Romeu, até o Juliette Serra, está voando para fora da porta? Afirmo. Voo direto, sem restrições, informe livrando a zona de controle. Informe livrando a zona de controle, obrigado. Tá 3304, o tráfego está agora na sua posição de 1 hora, 3 milhas a 2.500. Tem contato visual com ele? Afirmativa. A gente está passando 4.400. Curve à esquerda, voe duna, desça para 2.000, autorizado em alerta. Esquerda, voe duna, desce para 2.000, peça 3304. Papá, papá, Zulu, Juliette Serra, suba agora sem restrições. Informe o seu estimado para pouso. O Zulu Juliette Serra, eu estimando pouso ao 1245 e atenção para o 085 Zulu Juliette Serra. Positivo, 1245, prossiga na ascensão sem restrições. Gente, o Zulu Juliette Serra. Com rebaixa linha. Olá, meu Golfo decolou 08, controle 1 na 10-0, decimal 8. Oi, ele é 7-1, vamos se reportar estabilizado para 3-3-0-4. 0, decimal 8. Eu, Romeu, Romeu Golfo. Opa, Romeu Golfo, o controle, mantenha a proa, suba sem restrições. Para o nível 180, 180. Reitero, mantenha a proa, suba para o nível 180. A gente vai curvar à direita em breve. Mantenha a proa e curvar à direita? É, eu peguei no radar aqui a perna de decolagem. Estava no rumo sul, por isso eu solicitei que mantivesse a proa e subisse sem restrições. Quando o senhor estiver passando 3.000, vou lhe autorizar o voo direto para Lençóis. Confirme, a curva será pela direita. Então cruza agora 2.500, aguardando 3.000 para curvar direita direto Lençóis. Ah, ok. Qual a razão de subida que você está empregando agora? 2.000. Está passando 2.700, confere. Agora 3.000, amigo. Positivo. Curva pela direita, voo de direto Lençóis, subida por 180. Direita, direto Lençóis ao 180. Romeu, Romeu. Salvador, bom dia, Xenometrismo 2 para Lima. O senhor 96312 é o controle, desça para 4.000, ajuste 1.09, direto Duna para o ILS. 4.019, prone Duna para o ILS, Xenome 32, muito obrigado. Ainda não, vai guardar 2.83. Tem uma espera. Mantém 2.83. Vamos checar o trem, chamar a torre, frequência 1.18.95.3304. 1895, ele está à sua disposição, até daqui a pouco, tá 3304. Um grande abraço. Aliado, meu cheque pronto, alto, tá no tempo. Alto, tá no tempo, mantém em posição, aeronave agora final de 7 milhas, fechando a zero. Corre, Salvador, bom dia, 3304. 3304, bom dia, continua pressionando, estão aguardando pista livre, aeronave da passarela da TR, já autorizando a decolar. Gente. Pouso autorizado, pista no zero, ventando 70 graus, 0409. Pouso autorizado, pista no zero, tá 3304. 0223, decolou zona 1, controle 1, 20 decimal 8, mau voo. 0208, bom dia, 2223. Controle, muito bom dia, 2223. Saredo, decola, airball, ela é Francisco, tá? Saredo, 2223, controle, está em contato, olha lá. 2223. Bravo, Novama, controle. Beleza, intensidade 5. Abandonou Iguatemi, vai manter a BR-324 até Mike Juliette Romeu. Juliette, Mike Juliette Romeu. Saredo 223, direto alerta. Direto alerta, obrigado, 223. Precisa 2000, faz até liberação do controle. Livre decolagem no 7, Ventura no 70 graus, 049. Isso. Decolagem, liberação do controle. Livre 3304, solo 14, direita solo 1, 2, 1, decimal 1. Direita solo 2, 1, 1, 3304. 3859, aciona a identificação, desça para 8000, ajuste 109, autorizado, chegada bom. 19, mostra a identificação. Juliette, portão 741. Alfa Juliette, portão 741, tá 3304. Frequência livre, câmbio. Pra volta, obrigado. Certo. Alfa Tango Tango, decolou 114, restrito 2000 pés, controle 120, decimal 8, mão volta. Restrito 2000 pés, 120, decimal 8, Alfa Tango Tango. Na escuta, prossiga. Por gentileza, informe se recebe o atinge. Aguarde. Mantenha 3 mil pés, câmbio. Sobe, mantém 3 mil pés, Alfa Tango Tango. Afirmativo, está recebendo o atinge, o azul 2796. Prato 2796. A chefe pediu pra alguém da Manu dar uma subidinha aqui pra ver. Siga. Você recebeu a informação a ti? Ou alguma alteração? Eu, senhor Lima. Bola 095, confirme como recebeu a informação Lima. Falaram? Já parou de chover, sim. Ah, muito obrigado. 3, 2. Botão no zero, primeira curva à direita. Segue perfeito sair da Arbor, após a Elefa. Aciona 5135, controle no 20 decimal 8. Tio Pés, tráfego decolado, instrumentos. Vai subir e manter 3000. É um Charlie 402, cara. Gente, desceu 4000. 19, tenho 402 vindo de casa, 32. A bem da verdade, nós temos duas aeronaves à sua direita. Uma está 6.900 subindo e uma outra 1.300 para 3.000. E mais precisamente na sua posição de 1 hora 28 milhas. As duas aeronaves estão próximas. Ah, tenho aqui no de casa. 32. Good morning, Salvador approach. American 229er leaving flight level 225 for flight level 110 with information Lima. Breaker 229er control, clear until level 100. Level 100, AMA arrival, runway 10, altimeter 109er. 1019er, flight level 100 by the AMA arrival, American 229er. Atinge uma 6.2.0, total 9.8.3. Recife, frequência 1.2.5.1. 1.2.5.1, ok. Take a position, 1.2 o'clock. 1.9 miles westbound, passing 5.5 until level 8.5. American 229 looking. Other traffic position. 1.1 o'clock, 3.1 miles westbound, passing 1.75 climbing. American 229. Tango, a Pro ideal para a GQ. Da Pro 263, senhor. Alfa Tango Tango. Cliente, ainda na saída árvore, subindo e mantendo para 3. Cliente, saída árvore, subindo para 3 mil pés. Alfa Tango Tango. Senhor 6312, reduz a velocidade para 1329. Reduzindo 2209, vai atingir 4 mil, sendo 12. Positivo. Like 239, the traffic is maintaining now 180, and you are passing 160, descending until 100, no traffic now. American 229. Período 2223, direto conquista. Direto conquista, muito obrigado, 2223. 3859, velocidade 250 nós, descer para 6000. 2796, no parte 3, autorizado. Puxa, vai com o seu nome. Reporte, Max. Agora é. 1260, do Lourdes. 229er, now insert the altimeter 1019er, clearance 5000. Good, 5,000 feet on 1019er, American 229er. Já vai prosseguir para pouso, Mike, Leite Romeu. Positivo, frequência livre, até a próxima. Leite, um bom dia, muito obrigado pela colaboração. Grande abraço. O senhor 6312, desça para 2000, está autorizado a aproximação ILS e aguarde transferência de comunicações, os tráfegos já foram superados. Sim, 62000, agora está autorizado, o senhor 6312. Depois do Luno 0, aborte conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motman. Aciona 5136, controle 120, decimal 8. Abraço. 340 via upper do Luno 0. Decolagem da pista 10, da El, Leda, Motman. 5136, transponder e na saída 1208. Brasil 4299, planejamento correto, informação agora Mike, estamos operando visual, visibilidade 5.000 metros, teto 1.500, temperatura 2.4 graus, permanece. Ok, vamos copiar mais, obrigado. O rapaz, eu tenho estimado para pousar hoje aqui, ó. 1155, senhor Alfa, Tango Tango. 1155, senhor. Estabilizou o senhor 2, estabilizou o campo. Senhor 6312, passa a duna no localizador de aproximação, chega o trem, torre 11895, câmbio. 295 a torre, 12, obrigado, até daqui a pouco. É. 3859, número 3 para pouso, velocidade 220, seguirá um 757, câmbio. Tem uma redução, 3859. Oxenê 6312, bom dia, pouso realizado, fechando 0, vento 0 grau, 04 nós. Livre pouso 10, Oxenê, 10. Breaker 229, no restriction until 2,000 feet and clear the ILS approach. No restrictions to 2,000 feet, cleared ILS approach, American 229. Por favor, América está onde, por favor? Ele vai sobrevoar a bela ilha de Itaparica em breve. Está na nossa frente, então, né? É sim, capitão. O senhor número 3 vai seguir justamente esse tráfego 757 que eu lhe informei há pouco. Pois é, então, justamente por isso que eu estou perguntando. Valeu, cara. Autonomia de 3 horas e 50 minutos. Altero na retícula. Maduro 796, confirmando o PLB 65. Irmão. O 796 autorizando táxi via parte 1 no Índia até o ponto Xfera, no ponto Xfera, torre 118.95, ajuste no 0 no norte, Mongo. Identificação autorizada via parte na Índia, na torre 132.95, e ajuste no estado 109.02796. O 3859, início de vetoração para o sequenciamento. Direita proa 250. Causa de falha de comunicações. Foi para o rádio Farol Simbra. Pela magnética 120. Tá, deixa eu falar, eu tô reduzindo bem aqui. Será que dá para manter ou ainda? Ainda assim o senhor vai ter que curvar à direita. Eu solicito que curve agora. Então tá bom, 250. 120 de Cibra. Para informação 3859, a aeronave da American Airlines está sobrevoando o setor norte, o norte da ilha de Itaparica agora. 38-59, desça para 4 mil pés, está sobrevoando a Bahia de todos os santos. 4.3259 sobre a Bahia. Azul 2796, Bangia Lima, sempre no zero. Eu nem mantenho no zero. A Xanemê 312, sala 26, direita, sala 1, 2 anos, decima 1. 2 anos, 1, Xanemê 2. Gostaria do 2223, chame Recife, 1260. 260, muito obrigado, bom dia, 2223. Boa. Oxenema 312, bom dia, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 3, parte 1. Via Alfa, Juliette, 3, Oxenema 2, ali no portão. Para o localizador esquerda 130, desça para 2000, autorizada aproximação ILS. E aguarde, transferência de comunicações, 3859. 130, 2000, aguardando, 3859. Pressure 229, 3 miles past over the altitude, completing approach, check landing gear, and can check the control tower, frequency 118.95 for landing instructions. 118.95, American 2290, good morning. Morning. Controle Salvador de Azul 2796, bom dia. De Azul 2796, bom dia. Este é o controle, contato radar estabelecido, sobre sem restrições para o nível 190, campeão. Sem restrições até 190, Azul 2796. American 229er, outer marker inbound, runway 10, gear down. American 229er, good morning, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, American 229er. Pronto, copy. Mike Acosta, autorizado Aracaju, altitude 1.010, decola da 1.07, segue corredor forte, aciona 0274, controle 120, decima 8, torre 118, decima 95. Aracaju, meu pé, pista 1.07, corredor forte, 0274. Controle 120.8, torre 1.98, mais um pouco mais de agora. Mike Acosta, cotejamento correto? Em 3 POB, acionamento de táxi, chama torre 1.98, desse 95, morro. Grato, semana torre 1.98, mais um pouco. Salvador Corredor 1095 na ponte 5 solicita pushback acionamento. 1095 autorizado pushback acionamento, reporte táxi. Para o táxi, informa 95. Azul 2796, controle. Para desvio de algumas formações, solicita a proa 030 por aproximadamente aí umas 10 milhas. Então, autorizado desvio, Azul 2796. Autorizado desvio, obrigado. O 3859 está agora 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo estabilizado, confirme. Afirmativo. Ok. Cheque o trem. Chame a torre frequência 11895 e os nossos agradecimentos. Câmbio. Chama a torre 1895, nós agradecemos até daqui a pouquinho. Certo. Controle Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango é o controle, chame Recife 1260, boa viagem. Câmbio. 260, Alfa Tango Tango. American 229, approve the taxi via Alpha maintain before taxiway Juliet. Alpha no, maintain before Juliet, American 229. No 095 da Gol para o DAC, estamos com 154, 3 horas e 20 minutos, Campinas. 1095, autorizado, tá? Via parte 1, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 020, bom gol. Autorizado, parte, ingresso à Índia 1895, com Salvador, 095. American 229, enter Juliet, then apron, gate 11. Check the apron, back to gate 11, American 3159, atende Sana 06. Tá 3759, Sala 3, meia, direita, Sala 1, 2, 1, 2, 1, 1. Fala 3859. 3859. Bom dia, autorizado, táxi de Alfa. Mantenha-se, Juliette. Alfa, de Juliette, 3859. Maria Costa, reporte na Tec 3 Yonge, Xeru, Xuxana 020. Botará na 1-7, Maria Costa. Bom, 1-0-9-5, decolou 39, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, até mais. Controle, 1-0-9-2, aliás, 9-5. 1095 é o controle, meu cordial, contato radar, suba sem restrições, após 2000, direto Elefa, câmbio. Beleza, após 2000, direto Elefa, 79. Bom dia, informação Mike, confere. Autorizado Guarulhos, VPZ 1-0, após Taubaté, nível 320. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após Motiva, aciona 5144, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 320, Guarulhos, VPZ 1-0, Taubaté. Saída da Elway da Morte, vamos fazer a colagem com a direita, controle 1208, passagem 1144. Então 3179, despejamento correto no portão 10, reporte, pushback, acionamento. O Mike Conte está confirmando, vai decolar sentido 17 após curva esquerda no forte. Mike Conte, que é a torre? Decola 4, autorizado a decolagem de 97, vento 1, 10 graus, 089. Salvador, com Índia, xadrez. Alô, Romeu, mais tempo, mais tempo, com o espaço 2, curva à esquerda, vai de transferência. Vai de transferência, ótimo. Falou azul 4299, posição número 1 no puxa-acionar. Azul 4299, autorizado, pushback e acionamento. Reporte, Axel. Livre, chamaremos para o táxi. Controle, Papa Rodolfo, Julinho de Serra, no idioma de Deus. Positivo, desça para 500 metros, tá? 500, tá? Romeu Mike, é Ford, Braquinho, controle 120 decimal 8, Mongol. Grato 1208, Mike agora. Salvador é o Papa Romeu Mike Agosta. Papa Romeu Mike Agosta, o controle Salvador, câmbio. Muito bom dia, decolado de Salvador, acendeu para o meu pés aqui no corredor forte. Está estimando a saída de sua terminal aos 20 da próxima e a chegar em Aracaju aos 1300 está acionado 0274. Ok, 1300 pouso em Aracaju. O senhor vai manter mil pés, vai seguir a linha do litoral. Informe livrando a zona de controle. Vai que é corte. Informará livrando controle. O gol no 095 passou o nível 160, chame Recife, 1260, campe. Aqui é o 260, até uma próxima. É. Helicóptero Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, controle. Escuta. Câmbio Torre, frequência 11895 para instruções, câmbio. 11895, obrigado. 4299, nós temos 105 a bordo, são 4 horas e 30 de autonomia, nosso internado é Ribeirão Preto. Rádio 4299, autorizado táxi, vende até o ponto de espera, no ponto de espera Torre, 11895, ajuste no 020, bom voo. 1020 de ajuste, via Índia até o ponto de espera do 10, e lá 1895, azul 4299. Azul 2796, controle. Ah, escuta, professor, prossiga. Agora, 60 milhas afastado de Salvador. Vamos encerrar o serviço radar? Chame Aracaju 1203 e boa viagem. Aracaju 1203, foi uma satisfação pelo estar sob seu controle. Grande abraço, tá? É. Torre Salvador, bom dia, Azul 4299, pronto, ponto de espera da Nozé. Azul 4299, bom dia, linha e decola, pista no zero, vento 100 graus, 09 nós. A linha e decola da 10, 4299. Torre, o Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, ingressando base da 17, baixado de trabalho. Hotel Juliette Serra, reporte final. Reporte final. Salvador, muito bom dia, 63, 1, 1, da última linha, 4, agora 2, 2, 0, para 1, 6, 0, toma, toma aí. Senhor, 63, 1, 1, é o controle Salvador, você está passando agora 220, e existe algum inconveniente se nós encurtarmos a sua trajetória para pouso no aeroporto internacional? De jeito nenhum, amigo, é assim é que funciona, pode encurtar sem problema. Positivo, vou direto pelo, desça para 5 mil, um ajuste no 020, e pelo seu vai... Completar, chegando bom, receptar o localizador, sinal aí elétrico, pousa 10, câmbio. Afirmativa, descendo 5.000 com 1.020, pelo estão na proa, ultra, né, 63 ou 9. Positivo, descendo para 5. 5.000 pés, 63 ou 9. 309 decolou, 52, controle 1, 20, decimal 8. 208. Controle, bom dia, azul 4299. Azul 4299, este é o controle, meu cordial, contato radar estabelecido, suba sem restrições. Já após 2000, inicie curva direita, voe Leda, Leda Motiva, câmbio. 2000, Leda, Leda Motiva, sem restrições, azul 4299. 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Cuca, Jamo, Caju. Aciona 5157. Controle 120, decimal 8. Recife autorizado 350, decolada 10, curva esquerda, Pucaru. Apresura 17, 5157. Aciona em 108 ao controle. Oxana é 12, está aqui na ponte 3. Ponte Oxana M3 no 2, a saída Puca, transição Caju, reporta para o pushback acionamento. Puca, Jão, Caju, Oxana M3 no 2, chamada pushback acionamento. Azul 4299, decolou de Salvador com destino a Campinas, vamos encurtar essa trajetória? Vamos sim. Direto Motiva, câmbio. Direto Motiva, 4299. Muito obrigado. Por favor, meu Mike, é coxa, é o controle. Tá, escuta, senhor. Livrando a zona de controle, prossiga no seu voo visual para Aracaju, foi realmente um prazer, frequência livre, mais próxima frequência de Aracaju será 1203. Câmbio! Mais próximo 1203, gostaria de dizer que foi uma ótima estimada sob seu controle. Grande abraço! Outro! Alô, bom dia, Otan 3304, frente da Novembro, autorização Brasília, frente da Novembro. 3304, bom dia, confirme o nível de solicitário. 340. Frente, aguarde confirmação. Então 3304, autorizado Brasília, depois do Luna 7, pode conforme rota. Nível 340, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa, aciona 5160, controle 120, decimal 8. Portão 3304, autorizado para Brasília, nível de voo 340, decolada da 10, curva à direita, Arbor, Elefa. Após a Tesouro 17 até Brasília, o controle 1208, corresponde a 5160, está no Finger 7, para o 3304. Então 3304, corrigimento correto, reporte, pushback, saneamento. Reportará, muito obrigado, senhor. Decolou 56, controle 1, 20, decimal 8, uma voo. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia. TAM 3179, perfil da DAEL, Pacla Nissa, em pé. Aguarde, coordenação, conhece. Podemos curvar logo à direita, senhor? Estamos com formações aqui à frente. Autorizado, Sam 3, vamos 79, direto à posição já. Obrigado. Curva na esquerda, então. À direita, obrigado. Papai é azul, racionamento a critério. No 4299, chama Recife no 251. 1251, 3179. Seria você de mais prossiga. Oi, Gilson. Nós estamos transportando órgão aqui. Seria possibilidade de coordenar com o Recife, a gente voar direto à posição Pubab da presente? Guardando a escuta 3179 mantendo aí. Oi, tio, mantendo da EOI. Controle 6311, agora atingindo 5.000 pés. 2.000 pés autorizado LS 1020. Mini 20, 2.000 autorizado, 6311. Romeo 312, puxa acionamento, ponte 3. Firmando 6312, está pronto, puxa? Afirmo. Livre, chame tarde. Livre, 6312. Combinado, muito obrigado, 3179. Autorizado, 3304, chame táxi. Livre, puxa, chama táxi. Paulo Salvador, Papa Casa do Lupa Paego, acionário, guardando o pessoal que sai do plano. Meu Papaeco, autorizado Recife, no 095, via Golf 677, decola da pista no 7, inicialmente 1 no meu pé, escorredor forte até a liberação do controle de Salvador. Controle opera em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal 95, transponder 0271. Decola da 17, inicialmente meu pé, aguardando o seu controle. 1, 2, 0, 8, alternando 1, 8, 9, acionado transponder 0271. Tudo para o PAEL. Confirmando o BATA, informe o PAEL agora. BATA com 0271. 2 a bordo, chama 2, acionamento, táxi. Bom voo. Obrigado, camarada. Mike Romeo Alfa, chamando para você. Decola com o ProNorte. Aqui é o meu Alfa, em Macandeias, ProNorte, 500 pés, decolagem em coordenação com a torre, na frequência 118.95, o controle na 120 decimal 8, aciona o 0134. Quem chama a torre para prosseguir, o Michael Mel?